E eu tô aqui, ó, só esperando você, com muita música boa, com muita interatividade. Mais de 10 milhões de ouvintes alcançados. Sem dúvida alguma, o maior dos domingos do rádio brasileiro. E eu tô te esperando, hein, aqui na Má Vermelha FM, não vai esquecer. Você vai se surpreender. Muitas pessoas estão em hospitais neste momento precisando de uma transfusão sanguínea. Salvar vidas pode ser uma importante página de sua vida. O ato de doar sangue é tão importante para quem precisa quanto é para a família. É por isso que o doador é visto de uma maneira especial. Um verdadeiro herói. Faça a diferença na vida de alguém e doe sangue. Sua solidariedade é sempre bem-vinda, ainda mais quando existem vidas dependendo dela. Solidarize-se e doe sangue. Pensou em construir ou reformar? Comercial Boa Vista é o lugar certo. Aqui você encontra material de construção em geral, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, utilidades para o lar, selaria e muito mais. Com a qualidade, variedade e o melhor preço da região. Tudo o que você precisa para a sua construção e reforma. Comercial Boa Vista. Localizado no povoado Boa Vista, zona rural de Mar Vermelho. Telefones para contato. WhatsApp 82 99322-3034 ou 82 99371-5138. Siga o nosso Instagram, arroba comercial _ Boa Vista. Organização Maílson e Naísa. Em Mar Vermelho você conta com MF Construções, tudo para sua construção ou reforma. Dispomos de areia, brita, tijolos, blocos, nervuras, lajotas, cimentos, ferragens, além de materiais elétricos e hidráulicos em geral, caixas d'água e muito mais. Aceitamos todos os cartões. Os melhores preços você encontra aqui, além da entrega mais rápida da cidade. Pensou em construir ou reformar? MF Construções é o lugar. Estamos situados na Rua Jorge de Lima, no centro de Mar Vermelho, ao lado do Bar do Luizinho. Informações 99181-3159 e 99395-7348. Organização Marta e Francisquinho. Quando a estrela brilhar na cabeleira e o galope acordar na beira-mar. Carnaval de ofertas e preços baixos é aqui no seu Magazine Santo Antônio de Maribondo. Calçados e confecções com até 50%. É tudo o que você precisa para cair na folia. Isso mesmo que você ouviu. Calçados e confecções com até 50%. Toda loja em até 10 vezes no preço de à vista. Nos cartões continua. E atenção! Em 2025 serão mais 5 grandes sorteios com mais de 100 mil reais em prêmios. É só comprar e boa sorte! Magazine Santo Antônio, há mais de 50 anos com você. Já estamos de volta aqui na melhor Mar Vermelho FM 104,9. A música não para. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. Domingo, domingo, domingão. Rádio Mar Vermelho FM 104,9. 12:33. Rádio Comunitária Mar Vermelho FM 104,9. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Atenção, emissoras parceiras em todo o país. Em 5 segundos, programa Domingão Musical no ar. A partir de agora, está no ar, programa Domingão Musical. Com muita música, informação e a sua participação. Aumente o volume e fique ligado. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas. Domingão Musical tem muita música. Aham. Alegria e diversão. Sempre. No seu rádio e no coração. Vamos juntos. Você é o nosso maior presente. O seu rádio ligado. Todo mundo conectado. Coração vem-se embora, Brasil. Vem ser feliz. vem cantar. Pra cima! E sua rádio vem comemorar. Elton Lucas está no ar. Tô por cá, bebê. Elton Lucas, pra ficar com você. E você ouve sua canção que vai lembrar a sua paixão. Bora aí ver o passado, bora! Que você ganha bem. Vem sim. Aqui você tem mais calor e animação. Simbora! Domingão Musical. Muito bem, meus queridos, estamos no ar, bebê! Terceiro final de semana do mês de fevereiro! É, minha gente, o mês de fevereiro tá praticamente se despedindo. Mas, ó, a gente tá chegando a partir de agora aqui nas ondas da sua rádio preferida pra te levar muita música boa, muita alegria, muito sucesso e, é claro, contando sempre com a sua participação. Você pode já mandar a sua mensagem pra gente através do DDD 88 99316-6333, repetindo, DDD 88 99316-6333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Então, vem-se embora, porque a melhor parte do seu domingo já está no ar, aqui na sua rádio preferida. A maior audiência do rádio. Eu tô chegando, viu, Brasil? Domingão. Vamos juntos. Musical. Começou. Zone, ninguém fica parado. Vamos brincar na paz, respeite quem tá do lado. Camarote, pipoca, até o trio balançou. Que é que tem? Vamos fazer a festa, é o Chan que chegou. Tô chegando. Olha, verão, calor, solzão, fervor. É agonia grande, o carnaval de Salvador.